A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espelho Mágico. Com algum atraso, mas estamos consigo. Hoje trago-lhe 25 minutos de Louise Hay. Espero que goste. Vamos aprender a relaxar em algumas edições do programa Espelho Mágico. Eu voltarei para as despedidas. Fique então com este espaço, relaxe e viaje ao mundo dos sonhos, aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos, é um prazer estar consigo e trazer-lhe grandes momentos como este. Fique bem, fique por aí, relaxe e até já. Bom dia. Vamos começar o dia juntos. Se for possível, faça esta meditação antes de se levantar da cama. Caso contrário, faça o mais cedo possível da parte da manhã. Coloque-se na posição mais confortável para o seu corpo. Se sentir que algumas partes do seu corpo estão tensas devido a alguma preocupação ou um sonho, respire e visualize o ar a chegar a esses pontos e a dissolver a tensão. Sinta como é confortável para o seu corpo estar onde ele se encontra agora. Sinta o aconchego e a paz. E saiba que o dia de hoje será um novo dia, diferente de todos os outros dias da sua vida. Eu sei que deve ter planos para hoje, que já tem algumas coisas programadas, mas você não sabe tudo o que vai acontecer. Quando acordamos de manhã, nunca sabemos exatamente como o dia vai terminar. Ótimas surpresas e acontecimentos maravilhosos podem estar à nossa espera. Todos os seus pensamentos criam o seu futuro. Cada pensamento que pensa está a criar o seu futuro. Não importa quais foram os pensamentos com que acordou em todas as manhãs antes desta manhã de hoje. A única coisa que importa são os pensamentos que pode escolher agora, neste exato momento. Eu quero ajudá-lo a libertar-se do medo, da ansiedade, de toda a raiva e de todo o ressentimento, de todo e qualquer sentimento de culpa que traz consigo a necessidade de punição. Vamos dissolver toda a tristeza e todo o ciúme. Deixe que todos esses sentimentos o abandonem. Não são esses os pensamentos que nós vamos usar para criar este novo dia. Este dia é um novo dia e um novo começo. Sinta o ar a entrar e a sair do seu corpo. É um verdadeiro milagre a forma como o seu corpo respira. O ar entra nos seus pulmões e vai para o coração, onde se mistura com o sangue. E este sangue leva o oxigênio a todo o seu corpo, através das veias e das artérias. O sangue leva o oxigênio aos pequenos vasos capilares do seu corpo, banhando, impregnando e alimentando cada uma das suas células. Não precisa de pensar para que isso aconteça. Dentro do seu corpo, existe uma inteligência que se encarrega de tudo isso por si. Ela faz com que o seu corpo respire. Faz com que o seu coração bata. Digere a comida que come. Essa inteligência fala o ser capaz de ver, de andar, de segurar as coisas, de comunicar com os outros, de amar. Há muitas coisas na nossa vida em que nunca pensamos, que nos parecem naturais e que tomamos como certas. Raramente paramos para tomar consciência e agradecer os muitos milagres que acontecem todos os dias na nossa vida. Raramente agradecemos pelo milagre que é o nosso corpo. Concentramo-nos demasiadas vezes naquilo que não temos. O nosso futuro é abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós numa abundância crescente. Vamos começar por nos concentrar na cama em que dormimos. Pensem como essa cama nos aconchegou e manteve os nossos corpos confortáveis e quentes para que pudéssemos dormir bem e sonhar, recuperando os nossos corpos e as nossas mentes. Agradeça à sua cama. Depois, abençoe os móveis e os objetos da sua casa, que confortam o seu corpo e preenchem várias das suas necessidades. Todos nós temos um móvel ou um objeto preferidos. Já lhe agradeceu por ele estar ali para o servir? Faça-o agora. Agradeça ao móvel ou ao objeto o prazer que ele lhe dá. Vamos pensar agora no milagre da eletricidade em sua casa. Que maravilha é ter energia elétrica! Pense em todos os aparelhos que funcionam com energia elétrica. Lembre-se de que os nossos eletrodomésticos são extensões de nós mesmos. Da mesma forma que a nossa relação com as pessoas pode ser maravilhosa quando existe amor, a nossa relação com aquilo a que chamamos coisas também melhora muito quando as tratamos com amor. Os eletrodomésticos e o seu carro funcionam melhor quando estão em locais onde existe amor. Então, agradeça mentalmente ao seu frigorífico por manter para si os alimentos frescos e a água fria. Agradeça ao seu fogão que o ajuda a preparar a comida. Pense nos outros aparelhos da sua cozinha que você pode abençoar com amor. Faça-o agora. Pense agora nesse milagre moderno que é a sua casa de banho. Há 100 anos atrás, nem sequer os reis e as rainhas dispunham desse conforto que hoje nos parece tão natural. Por portanto, abençoa a canalização que leva os dejetos embora. Abençoa a água fria e a água quente que fluem tão facilmente das torneiras e do chuveiro. Lembre-se de como é importante ter essa possibilidade maravilhosa de lavar o seu corpo sempre que desejar. Tudo isto são milagres. Abençoe a aparelhagem de som que reproduz a música e a televisão que o distrai. A sua aparelhagem é um milagre que nos permite estar juntos neste momento. Vamos agradecer ao telefone que nos traz o amor e as notícias das pessoas que se encontram em qualquer lugar do mundo. Agradeça ao correio, ao fax, à internet e a todos os meios que nos põem em contacto com as pessoas em qualquer local do nosso planeta. Todos são verdadeiros milagres, mas muitas vezes consideramos simplesmente que são naturais. Vamos agradecer ao ar que respiramos, que nos é tão precioso e que nos parece tão natural, tão garantido. Quando inspiramos, nunca pensamos de onde virá o ar para a nossa próxima inspiração. Mas esse poder extraordinário que nos criou deu-nos ar suficiente para respirarmos enquanto vivermos. Vamos agradecer ao sol e à chuva. Sem a chuva, a vegetação morreria e a terra seria estéril, sem beleza ou alimento. Vamos agradecer ao vento que limpa o céu e à beleza do luar. Abençoe as plantas que nos alimentam. Quando comer, abençoe os alimentos com amor e agradeça-lhes por lhe darem a sua vida para o nutrir. Pense agora na roupa que usa. Pense na imensa variedade de cores e tecidos que existem para enfeitar e proteger o seu corpo. Se está calor, podemos escolher tecidos frescos e leves. Se está frio, escolhemos roupa quente e aconchegante. Pense no milagre que é andar. Que maravilha é poder levantar-se e deslocar-se para qualquer sítio. Agradeça aos seus pés por poderem levar a tantos sítios do mundo. Pense agora em todos os meios de transporte que temos à nossa disposição e agradeça-lhes. Podem ser bicicletas, patins, carros, caminhões, comboios, aviões ou os navios que cruzam os mares. Apesar de termos tantas opções, tudo isso nos parece natural. Quantas vezes se aborreceu por o seu carro não ter funcionado perfeitamente? Abençoe o seu carro com amor e tome consciência do milagre que é poder entrar nessa máquina tão confortável que o leva para onde quiser. Este é um dos nossos milagres cotidianos. Da próxima vez que o seu avião se atrasar, procure não se irritar. Em vez disso, pensem como é maravilhoso poder entrar nesse tubo de metal que voa tão alto e que nos leva rapidamente para locais tão distantes. O avião é um dos meios de transporte mais seguros. E os aviões precisam de amor, tal como nós. Procure pensar agora em todas as pessoas com quem se relaciona. abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem. Elas podem ensinar-lhe muitas coisas. Eu sei que na sua vida existem coisas pelas quais você sente uma gratidão especial. Deixe a sua mente rever, com tranquilidade e amor, os vários momentos da sua vida. O passado, o presente. Agradecendo pelos locais e pelas pessoas que estiveram ou estão na sua vida. É tão bom sentir gratidão. Ela prepara e abre o caminho para que o que é bom entre cada vez mais na nossa vida. Existe uma presença, um poder dentro de nós que está sempre lá para nos orientar e guiar, tornando o nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos de tomar consciência desse poder e de deixar que ele trabalhe para nós. Quando acordamos e nos levantamos, acontece frequentemente começarmos logo a querer forçar as situações, a querer ter controle sobre tudo. Mas não é assim que esse poder funciona. Manter o controle sobre a vida seria igual a tentar controlar os batimentos do coração, a respiração ou a digestão dos alimentos. Se tentar fazer isso, apenas conseguirá perturbar o ritmo natural dos processos do seu corpo. A melhor coisa que podemos fazer pelo nosso corpo é alimentá-lo saudavelmente, praticar exercícios que nos deem prazer e deixar que a inteligência que nele existe tome conta do resto. O mesmo acontece nas nossas vidas. A melhor coisa que podemos fazer pela nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos, perdoar os outros, ter carinho por nós mesmos e deixar a inteligência do universo agir, criando tudo aquilo que possa servir para o nosso bem-estar e completa alegria. Dessa forma, tudo acontece suavemente. O poder que nos criou deu-nos o poder de criar as nossas vidas, o poder de escolher os nossos pensamentos. Essas escolhas criam o nosso futuro. Se escolhemos a raiva, a agressão e o ressentimento, vamos apenas criar mais raiva, agressão e ressentimento. Se queremos amor, precisamos de ter pensamentos amorosos. Se queremos alegria, precisamos de pensar em alegria. Se queremos sentir paz e calma, precisamos de ter pensamentos pacíficos. Se queremos prosperidade, precisamos de abrir a nossa mente a ela. Se queremos que a nossa criatividade flua, então devemos reconhecer a nossa capacidade para criar. Repita comigo mentalmente: eu sou um canal aberto para que as ideias divinas e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Tudo o que eu preciso de saber é-me revelado e tudo o que eu necessito chega até mim. Eu tenho uma proteção divina. Deus guia-me e torna o meu caminho fácil e suave. Os pensamentos de raiva, ressentimento e censura criam-nos muitos problemas. Por isso, vamos parar um momento antes de começarmos as atividades do dia para dissolvermos conscientemente esses sentimentos dentro de nós. Repita comigo, por favor. Eu liberto-me de todos os sentimentos de raiva, ressentimento e censura. Eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão. Eu perdoo-me e aceito-me como sou. Eu preparo-me para este dia com amor, paz e alegria, esperando que ele traga felicidade a todas as áreas da minha vida. Envie amor para todos os locais onde pretendo ir hoje. Se for às compras, envie agora amor para o mercado ou para a loja onde irá, para as mercadorias que lá estão, para todas as pessoas, os clientes, os funcionários e os donos. Saiba que assim será orientado para fazer as melhores compras, aquelas que lhe trarão maiores benefícios. E tanto você como a loja serão abençoados. Faça o mesmo se for mandar arranjar alguma coisa ou se for consultar um advogado, um médico, um dentista. Se for trabalhar esta manhã, faça a mesma coisa. Envie antecipadamente amor para o seu local de trabalho, para o prédio, para as pessoas com quem e para quem trabalha, para os móveis e equipamentos, para tudo o que costuma usar. Afirme comigo que este é um dia cheio de amor, criatividade, saúde, harmonia e prosperidade para si. Diga que é um dia cheio de alegria. Que você acolhe as mudanças e as aventuras que virão, as novas experiências e as novas pessoas que vai conhecer. Se pensa vir encontrar hoje alguém que de alguma forma lhe cause irritação, abençoe agora essa pessoa com amor. Abençoe-a com amor e o amor que enviar para ela voltará para si multiplicado, beneficiando de muitas maneiras. Tudo o que damos volta para nós. Ao longo do dia, repita várias vezes para si mesmo: eu aprovo-me. Eu aceito-me. Repita agora em voz alta comigo: eu aprovo-me. Eu aceito-me. Eu mereço receber amor. Eu quero mudar e aprender uma nova forma de experimentar e expressar a vida. Eu começo a aceitar-me exatamente como sou. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Deixe este dia ser repleto de amor para si. Deixe este dia ser cheio de paz e de calma. Deixe que este dia traga novas descobertas, novas compreensões. Deixe este dia trazer prosperidade. Deixe que este dia seja inundado de alegria. Este é o seu dia. Este é um bom dia. Este é um novo dia. Este é um dos melhores dias que já viveu. É um novo começo. Vá em frente e desfrute de tudo o que puder. Eu voltarei a estar consigo hoje à noite. Agora, respire algumas vezes tranquilamente, profundamente. Sinta a energia a encher o seu corpo. Abra os olhos. espreguiça-se. Levante-se. Vá em frente e desfrute de tudo. A vida está à sua espera. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Espero que tenha gostado, que se tenha sentido relaxado, que esteja em paz consigo e com todos os outros. Espero que esta nossa ida ao outro lado do espelho, ao lugar imaginário, ao lugar só seu, tenha sido bom. Tenha-lhe feito muito bem, porque é importante sentir-se bem consigo e com os outros. Vamos ficar com os Gregorian, que vão terminar a nossa edição de hoje. Fique bem, tenha uma boa noite e voltarei na próxima semana. Até lá, tudo de bom.